estiver esgançando sua saliva, sem falando mal de alguém, tanto fazer alguma estriga, vendo algo sempre além, distorcendo assuntos, reparando em nosso peito, pra tentar se sobressair, como se você fosse perfeito, e sempre inventando e iludindo as pessoas, pensando que um dia será o melhor, porque meu teiar não precisa me baixar. Por favor, não é. Com certeza não merece minha esposa e certamente eu não vou me vingar, pois eu sou igual a você, apenas vou me calar e virar a cara quando você for falar. Inventando e iludindo as pessoas, pensando que o dia será o melhor, porque meu DNA precisa me rebaixar. Mas parei com isso e passe da mágoa. Bebendo a semana inteira, não consegue tocar umas músicas de merda. Oh, merda.